Paz do Senhor! Olha, hoje eu tenho que te confessar que eu não gosto de duas coisas. A primeira, eu não gosto de pegar fila. E a segunda, eu não gosto de quem fura a minha fila. Eu também acho que isso não é vocação, não é ministério, não é jogo do azar, mas toda vez que eu pego fila, eu acho que eu pego fila errada. Minha fila não anda. Vou no pedágio, minha fila não anda. Vou no supermercado, minha fila não anda. Vou no banco, pego a menor fila, o cara da minha frente empaca. Vou no trânsito, minha fila não anda. Mudo de fila, a minha fila para, a outra anda. Olha, eu sou feliz de uma coisa. Para falar com Deus, eu não enfrento fila. Ele sempre está aberto e eu sou o primeiro da fila. Que maravilha essa realidade. Para falar com Deus, não enfrento fila. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.